Índia November Alfa, mais um 360 para sequenciamento. O Alfa Victor Juliette e o Romeu Papatanque estão como número 1 e 2 para pouso 17. Então, feito mais um 360. Mais um 360, Índia November Alfa. Mike Echo Delta, mantenha. Então 3602, redução para 209. 209, 3602. Repleta mais um 360, o Romeu Papatanque. Confirme. O Romeu Papatanque completou mais outro 360. Afirmativo, mantém um setor, nós temos dois já na final da 17, aguarde para aproximação e pouso, Romeu Papatango. Aguardar para aproximação, Romeu Papatango. Alfa Vitor Juliette agora completando a sua esquerda, aproxima para a final da 17, 90 graus com 8 nós, Alfa Vitor Juliette. Presente, vai completar a aproximação, Alfa Vitor Juliette. Afirmativo. Torre Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha, efetuando 360 na rotatória. O Índia November Alpha 1 no mil pés, se enquadra agora na final da 17 como número 2 para pouso naquela pista, 90 graus 8 nós, reporte estabilizado na final, Índia November Alpha. Ciente, voará para a final, reportará estabilizado final, Índia November Alpha. Torre, após de todos, desejo que o Alpha Victor Juliette livre na Quebec. Afirmativo, agilizando a liberação após o pouso na pista 17, Alfa Vitor Juliette. Paciente. Foi Salvador, bom dia, o TAN 3859, ponto 090, pronto. Ali mantém cabeceira no 0, TAN 3859. Ali mantém na 190, TAN 3859. Voo no 888, solo aos 30, libera a direita, solo 1219. Direita 219, voo no 888. Disponível 13365. O ANSA 685, Enable ANSA 3365, thank you, good day, excellent. Vai passar o 070 para o 060, Gol 982. Desse mantenha 3.000 pés, Gol 982, redução para 229. 3.000 pés, reduzindo para 229, Gol 982. 888, bom dia, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 4, parte principal. Alfa Juliette para portão 4, Gol no 888. Romeu Papatango, continue a aproximação, pista 17, reporte a 5 milhas da cabeceira, Romeu Papatango. Gente, reporte a 5 milhas da 17, Romeu Papatango. Torre, o Indy November Alpha, assim que pousar, deseja um pouso longo para livrar a direita ou deseja um pouso curto? Pouso curto na medida possível para livrar para o hangar da companhia, ok? Ciente então. O Alfa Vitor Juliette, seu solo foi aos 3-2, liberando a sua esquerda e faça o giro na interseção entre a Quebec e a Mike. Aguarde para reingressar na pista o Alfa Vitor Juliette. Ajuste no 0 no 3, quilo Quebec 0. Confere para o Índia November Alpha. Autorizado pouso na pista 17, uma centena com 8 nós. Ciente, livre pouso, Índia November Alpha. O voo confirmado, TAN 3859, decolou de Salvador aos 32, chame controle 1935. 1935, boa. Torre Web já de 5891, tá pronto, pode esperar 1 no 0. Ali mantém 1 no 0, Web 5891. Ali mantém 5891. TAN 3602, inicia a edição para aproximação. Atenção, 3602. Já, interceptando o localizador, tá 1 no 0. Sente, passa a duna, completo final, chame torre. 118.6 reduzindo para a aproximação. Está reduzindo e vai chamar 118.6, confirma. Afirmativo, 118-6. Tá 3859, contato radar, sub, mantendo 380, saída da EL. 380, saída da EL, 3859. Bom dia, tá 3602, 2 milhas e meia para... 3602, continue a aproximação, aguarde pista livre, 3602. Web 581, livre decolagem da 10, uma centena 89, 581. Livre decolagem 10, WebJet 581. Romeu Papatango, ao atingir terceira milha, efetua espera 1 no mil pés, ajustada em 10, 13. Aguardando para aproximação e pouso, cabeceira 17, Romeu Papatango. Gente, ao atingir a terceira milha, veterão espera aguardando a liberação para pouso, Romeu Papatango, que já atingiu a terceira milha. Afirmativo. Aqui é com o Delta, é a torre. Sim, obrigado. Atingindo 13 mil pés, gol 982. Desça 2 mil pés, informa estabilizado o final do procedimento, gol no 982. Desça 2 mil, informará, gol 982. Gente, então decolando com proa sul sobre a área gramada, agilizando, tem condições? Uma centena com 8 nós, livre. 5811, está livre decolagem no 0, uma centena com 8. De novembro, Alfa, seu solo aos 3-4, livrando parte 4, 7. O Alfa Vitor Juliette, reingresse na pista, agilizando manobras, reporte livrando para o parte 4, Alfa Vitor Juliette. Mike Eco Delta decolado aos 3-5. Prossiga para o setor sul, onde efetuará a espera. Próximo aí é o farol de Itapuã. Mike Eco Delta. Ficará na espera em Itapuã, Mike Eco Delta. Patango, complete o 360 à sua esquerda, já se enquadre na final da 17 para pouso naquela pista, Romeu Papatango. Gente, vai completar o 360 pela esquerda, já está avisando a aeronave na final da 1-0. Ok. Então 3602 tem pouso autorizado na 1-0, vento 90 graus com 8 nós. Pouso autorizado na 0, 3609. O LP-81 decolou os 35, chame controle 1935. 1935, obrigado. Acionamento, eu aguarde para o táxi. Radar no decolagem, sub, mantenho 360, saída rua. O Quebec Serra então pode iniciar seu táxi após acionamento até a interseção Papá. Reporte para ingresso na pista, Quebec Serra. Trip 5221. Ok, já liberamos o tráfego aí, possibilidade de aprovar a conquista. Conquista, autorizado. Valeu, obrigado. Controle, o mais tempo de utilizou. 500 pés, condições visuais. Corrijo. Mike Eco Victor, mantenha mil pés, condições visuais. Aguardando informação do seu pulo. Salvador, bom dia. Objeto 5811, passa 2500 no perfil da árvore. Webjet 5811, contato radar, submantendo 360, sai da árvore. É, na árvore, 5811. Final, que saiu, gol 982. Completo final, chame torre, 1186, gol no 982. 186982. Mike Eco Delta, seu litoral, e regressa, 500 pés. Afirmativo, na minha escuta, Mike Eco Delta. Delta. Torre, bom dia, gol 982, final, é que sai. Bom dia, continue na aproximação, aguarde autorização de pouso, pista 10, uma centena com 10 nós, 1982, informa aeronave de pequeno porte, efetuando pouso na pista 17. 7982. Tan 3602, seu solo 37, liberando a direita, chame solo em 1219. 219, o 3602. Solo Salvador, é o Tan 3602. Tan 3602, táxi Alfa Juliette, pontão 07. Uma centena com 10 nós, tem pouso livre, pista no 0, no 982. Gente, livre pouso no 0, 982. Vou Romeu Papatango, Solos 38, reporte pista livre, Romeu Papatango. No 7, reporte alinhado na cabeceira, Kilo Quebec CA. Vitorinho Juliette, Carlos Lourenço, no meu pé, corredor a cheque, com curva direita, porta da colagem da pista no 7. Controle 119, decimal 35, aciona 01 no 60. Bom voo, Vitor Nigilete. Informativo, livre regresso, reporte farol de Itapuã, Mike Eco Delta. Chané 6250. Esse Mateus 050, chegada à área, ajuste de osímetro 1-0, 1-3. 050, Mário 1300. Decolagem pistão no 7, vento 1-0-0 graus, 1-0 mais. Gente, bom dia, Romeu Papatango. 1982, Solos 39, direita 1 na 21, décimo 9. Direita 2 a 9, gol 982. Salvador, bom dia, gol 1982, livrando o México. Gol 982, bom dia, livre táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, gol 1982. 40, informo o tráfego, o Eco Charlie 35, em sentido oposto, linha do litoral, mantendo 500 pés, e se curva direita após atingir 1000 pés, e chama o controle em 1935, que o Tabex é. Do tráfego, vai iniciar com a base no pós e chama o controle 1935 que vai iniciar. Doutor Salvador, passando o Vicente Gilete, acionado para o ataque. Autorizado iniciar o táxi, reporta no ponto de espera da Oscar para ingresso, Vitorinho Gilete. Autorizado o táxi, reportará na Oscar, Vitorinho Gilete para ingresso. Sim, por gentileza. Quilo Quebec Serra, bom dia. Bom dia, Quilo Quebec Serra. Mil pés, condições visuais, corredor axé. Axé, mil pés, Quebec Serra. Mike Eco Delta na escuta. Chega. Eu uso um helicóptero 500 pés em sentido contrário na linha litoral. Eu mando ficar atento ao mundo. Tá passando por onde? Sempre. Tiro perna do vento pela direita da 17, autorizado a iniciar a curva à esquerda, reporta livrando o eixo da 1028. Correção, o eixo da 1028, não tem tráfego na final a reportar. Mike Eco Delta. Entendeu, Gilete, tá. Vou esperar pronto, é cola da Interresolta. Trini Juliette, autorizado a alinhar e decolar da 17, o vento 1-10 graus com 1-02. Autorizado a alinhar e decolar, Trini Juliette. 1-3-3-2-5. Tripe 5221, no chame Centro Recife, na frequência 1260, ao término 288. Recife 260, alterna 1288, 5221. Objeto 5811, chame agora o Centro Recife, na frequência 1260, ao término 288. 260, alterna 288, objeto 5811. Zero, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta avistado, autorizado girar base, reportando final embaixo travado. Mike Eco Delta. Delta. Victor e Juliette decola aos 44, controle agora em 119.35, bom voo. 1935, até regresso ao trabalho, Victor e Juliette. Controle Salvador, Papatango, Victor e Juliette, decolou na sua escuta. Papatango, Victor e Juliette. Sobre mil pés, condições visuais. Pós, mil pés, curva à direita, na chave. Para manter a reta, mil pés, só pode atingir mil pés. Percebe seu corredor. Considere, mantenha o corredor a chave, mil pés. Mantendo o corredor a chave, mil pés, diferente de Mike Eco Delta, autorizado, toque remetido a pista 17, o vento 100 graus com 09 nós. Toque a remete, o Mike Eco Delta. Salvador, bom dia, eu chamei a 319, informação Kilo. Chiname a 319, bom dia, Guarulhos, 360 via Whisky 50, autorizado. Fala pista no zero, curva direita, será da El Leida após boa, posição Eudes, controle 119.35, acendo 5571. Gente, 360, autorizado, Guarulhos, via Perusque 50, decola da 10, direita, da Leda Eudes, 1935 e 5571. Tá correto, é para o pushback, senão, 6391. Sente, na posição 612. Papapá, Mike Eco Delta, tocou e meteu aos 47, autorizado, iniciar a curva à esquerda, circuito padrão, reporta a perna do vento da 17. Curva à esquerda, circuito padrão, Mike Eco Delta. Do Quebec CA, mil pés, condições visuais, não tenho tráfego informado, o senhor tem frequência livre. Livre, obrigado. Fernando Penta 17, circuito padrão, Mike Eco Delta. Eco Delta autorizado girar base, reporta na final da 17. Reporta na final da 17, pouso final. Sente. Atingiu 5050, 620. 150, 050. Desça agora para 2000 pés, 1003, em forma estabilizada, final do procedimento. Brasil, repassar estabilizado. Na final, baixar, checado, Mike Acodelo. Sente, Mike Eco Delta autorizado, pouso, pistão no 7, o vento 100 graus, 10 nós. Delta. Beleza. Passou através do Fora da Barra, Victor Lívia Júlia. Sente, mantenha mil pés, condições visuais. O tráfico tem para lhe informar, está agora 12 horas, 7 milhas à sua frente. Então, o senhor tem frequência livre para coordenação. Frequência livre para coordenação, Sente, o Clínica da Terra, Victor Lívia Júlia. Salve Salvador, é o Gol 983. Salve Salvador, é o Gol 983. Gol 1983, Guarulhos, nível 360, via Pesulu 21, tá autorizado. Decola a pista no zero, curva direita, seta Arbor, após voa posição Elefa, na posição Sagaz. Controle 119.35, assina 5013. Só um pouquinho, você pegou de desprevenido aqui, tá? Só confirmado, é o 360, via Pesulu 6? É 360, Pesulu 21. Decola pistão no zero, curva direita, saída Arbor, após Arbor, voa Elefa, após voa posição Sagaz. Controle 119.35, acena 5013, voa 193. 7983, 360, autorizado Guarulhos, Zé Zulu 21, decola do no zero, curva direita, Arbor, após Arbor, Elefa, Elefa e depois Sagaz. 1935, 5013, o gol 983. Tá correto, passo para inspeccionar o gol 93. Cortará. Aqui é com o Victor, meu pé de condições visuais, forme 20 milhas. aqui Eco Delta ainda na escuta da torre. Só confirmando o Sandy Bar Transponder, por favor. Condor 225, eu te mandei escuta. O Sané 6250, chame a Tui na frequência 108.6. Muito bem, obrigado. Condor 0225? O Condor 25, eu tenho que estar aqui. Condor 25, chegada Bonf, desça para o nível 050. Chegada Bonf, autorizado para 050, com você. 6250, final. 5414. Xanem 6250, autorizado pouso na pista 1-0, vento 090 graus com 1-0 mais. Lido pouso 1-0, Xanem. Confirme o vento? O vento 090 graus com 09 mais. Obrigado. Ação de educação, nível 130, informa ponto de descida. Ciente, mantendo 130, identificou, chamará no ideal de descida, está ciente daquilo. Salvador, o Oceaner 6311, está no gate 612, pushback acionamento. Autorizado, pushback acionar, é Fortax 6311. Zorataxi, 6311.